Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vim aquecer o frio coração com teu amor. Oh, vem, vem, abraça-me, abraça-me. Cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me e vem sobre.